A caridade pura não aceita o egoísmo. Artigo. Paiva Neto, blog. Fonte. Livro Como Vencer o Sofrimento, de 1990, atualizado em julho de 2018. Quem se integra no verdadeiro espírito da caridade não mais aceita o egoísmo. Deus é quem nele habita. E este sentido de fraternidade, solidariedade, generosidade, que é Deus, vive em todos e por todos os seus irmãos em humanidade. Disse o Buda, aproximadamente 556 a 486, o iluminado mentor que nasceu na Índia. O sofrimento é universal. A causa do sofrimento são os desejos egoístas. A cura do sofrimento está em libertar-se dos desejos. O modo de livrar-se dos desejos é através de uma perfeita disciplina mental. Deus é caridade. Em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8 e 16, João Evangelista explica que Deus é amor. Ora, caridade é sinônimo de amor. Todos precisam dele, o mundo necessita de caridade. Eis estratégia divina para a perfeita condução dos povos. Quando os seres humanos alcançarem que política plena é aquela que, cuidando do cidadão, infere que este, além de corpo, também possui alma. Diante desse ser completo, teremos uma nação integrada na solidariedade ecumênica, portanto social, altruística. Quando isso ocorrer, o sofrimento, incluído o psíquico, passará ao largo. Afinal, vivemos o terceiro milênio. Algo terá de mudar, nem que demore 1000 anos. Erigir um império de boa vontade. A caridade, na sua expressão mais profunda, deveria ser um dos principais estatutos da política, porque não se restringe ao simples e louvável ato de dar um pão. É o sentimento que, iluminando a alma do governante, do parlamentar e do magistrado, conduzirá o povo ao regime em que a solidariedade é a base da economia, entendida no seu mais amplo significado. Isso exige uma reestruturação da cultura, por intermédio da espiritualidade ecumênica e da pedagogia do afeto, no meio popular e como disciplina acadêmica. Contudo, no campo intelectual, que o seja sem qualquer tipo de preconceito que reduza, em determinadas ocasiões, a perspectiva de grandes pensadores analíticos, pelo fato de alguns deles se submeterem a certos dogmatismos ideológicos e científicos, o que é inconcebível partindo de mentes, no supino, lucubradoras. Até porque a ciência é pródiga em conquistas para o bem comum. Mas também, no seio dela, houve os que muito sofreram incompreensão, por causa do convencionalismo castrador, mesmo de certos pares que apressadamente os prejulgavam. Vítimas deles foram Sócrates, Bias, Baruch Spinoza, Dante Alighieri, Galileu Galilei, Sam Melves, William Harvey, Samuel Hahnemann, Maria Montessori, Luisa Main, Dr. Barry J. Marshall, Dr. J. Robin Warren, e outros nomes célebres, universalmente acatados. Em suma, a caridade, sinônimo de amor, é uma ciência especial, a vanguarda de um mundo em que o ser humano será tratado como merece, de forma humana, portanto, civilizada. Estaríamos, assim, erigindo um império de boa vontade neste planeta, o estado excelente para o capital de Deus, que circula por todos os cantos e não mais pode aceitar especulação criminosa de si mesmo. Esta ponderação da educadora e escritora brasileira Cinira Riedel de Figueiredo, 1893 a 1987, vem ao encontro do que anteriormente abordamos. De cada homem e cada mulher depende o aprimoramento de tudo quanto nasce, cresce, vive e se transforma sobre a terra, porque, de fato, nada morre. Existe uma contínua transmutação, e devemos ser os guias para que essa transformação se faça uma ascensão constante, tornando-se cada vez mais bela e mais perfeita para representar melhor a vida que a anima. José de Paiva Neto, escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV. Fonte do artigo, acesse www.paivoneto.com.